Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon. Bata num fã de Pokémon. Do meu lado direito está o Lucas. Bem gripado, mas sobrevivendo. E diretamente do Japão está o Jefferson. Eu cheguei do trabalho e a minha dúvida era assistir o jogo da seleção ou jogar Mario Maker 2. Adivinha o que, que eu fiz? Não, eu espero que você tenha jogado Super Mario Maker 2, porque que decepção o jogo da seleção. Eu aposto que ele não sabe o que falar no cast hoje. Na semana passada eu fui assistir o Toy Story 4, né? E nisso um amigo meu me chamou meio que de muito rápido, e aí eu cheguei e falei, ah, beleza, vou comprar aqui na internet e a gente vai assistir. Aí eu fui lá, comprei, pá, R$8,50, maravilhoso assim, lá no Pátio Paulista, e a gente foi. A gente esperou tá, começar perto da hora da sessão e a gente entrou. Aí nisso que a gente entra lá, o segundo pipoca, os caramba, a gente sobe essas escadas, olha pros lugares e tem uma família lá no nosso lugar. Aí eu... Exatamente. Aí eu cheguei e falei, vocês... O lugar é de vocês aqui, cara? Aí os caras olham assim, sim, eu falei, esse é K6 e K7? Aí os caras, não, é? Aí eu olhei e falei, ué, aqui também é. Aí o cara chegou, deve ser overbooked. Aí eu falei, putz, mano. Que? É, quando overbooked é quando os caras, eles vendem mais do que eles têm. Então, eu sei que é, mas no cinema... Ah, tá, desculpa, como então. Como assim no cinema, cara? Não sei, o cara pensou que tava no avião. O Jomon, ele esqueceu de falar que ele comprou ingresso no Groupon. Aí só não tava especificado que ele tinha que sentar em cima de outra pessoa. Nossa, cara. Aí eu fiquei meio tipo, vou falar lá com a moça do Cinemark. Uhum. Né? Aí a gente... já citando o nome do cinema, né? Só tem um cinema no Zé de São Paulo, no Pátio Paulista. Não, o Pátio Paulista tem o outro lá. Era o cinema da Roupa Vermelha. O cinema que é uma marca, né? O cinema que é uma marca. E aí eu fui... Entendi agora a piada. E aí nisso eu fui falar com algum atendente... Aí meu amigo puxou assim, eu falei, mano, olhei assim no meu, antes de a gente falar com a atendente, eu olhei no meu celular e falei, pô, aqui é sala, o meu amigo perguntou, é sala 2? Eu falei, tá aqui sala 2. Aí eu olhei melhor, não é sala 2 não, é sala 6. Aí a gente foi pra olhar pra sala 6, cadê a sala 6? Não tinha um filme. Não tava fazendo Toy Story. Aí nisso meu amigo foi puxar a mina do cinema, e aí nisso eu olhei e falei, a gente tá no shopping Aricanduva, eu acho que era. O Pátio Paulista aqui no nome do cinema que é Shopping Aricanduva. Aí eu olhei e falei, putz. E aí a merda que eu fiz pra ele ter comprado no, por causa que eu comprei na internet, eu comprei pro shopping errado. Putz, cara. No final, assim, tipo, os caras foram super gente fina, assim, e eles perceberam a minha deficiência mental e colocaram a gente num assento de deficiente. Nossa, cara. A gente assistiu o filme de boa, assim, sem maiores complicações. Mas foi uma cagada a cara que eu fiquei, velho. Puta que me pariu. Ah, mas o assento de deficiente é mal grande, né? Então você viu no conforto. É, então, eu assisti, assim, eu vou dizer que eu assisti a parte de baixo do filme, eu não sei o que aconteceu, porque tinha uma barra de metal na minha frente. Nossa, caramba, meu, que sacanagem. A parte da legenda eu ignorei, assim, então, Nossa, que maldade. É isso que eu ia perguntar, tava legendado o filme? Não, tava dublado. Tá. Eu assisti Amigo Store aqui. Mano, eu teria pego um Uber, cara, e ficaria de boa só pra não passar pelo constrangimento, sabe, de verem que comprei pro cinema errado. Ah, não, mas, porra, mano, o horário era o mesmo dos dois. Tipo, e era uma hora do... E assim, não dava. Eu ia voltar chorando e sem ter assistido o filme. E com R$20 gastos, então, nossa. Isso já aconteceu comigo, cara, mas fica pra uma outra história aí. No dia 28 de junho, tivemos o lançamento do Super Mario Maker 2. E esse era um jogo que a gente estava esperando bastante, já tivemos até uma Direct focada só nele. Eu consegui comprar, mas não joguei muito, joguei em torno de uma hora e pouco. Algum de vocês chegou a jogar um pouco mais? Eu devo ter jogado umas 2 horas, 2 horas e meia. Eu não comprei nem os jogos que estavam em promoção, e aí eu olhei o preço e falei, vai ficar para os próximos meses, hein? Eu joguei 20 minutos. A primeira pergunta, Lucas. Tu é fã do Mario Maker 1? Sim, eu joguei pra caramba, gostava muito. Então manda aí, o que você tá achando do 2 nesse tempo prévio aí? Ó, a primeira coisa que eu já achei fenomenal, que eu joguei já com os olhos assim, tá um pouco lacrimejando de felicidade, é que os caras botaram músicas de Mario Galaxy, Mario 64, Mario Sunshine. Então eu tava jogando uma fase lá que era de noite e parecia espaço, enquanto tocava uma música de Mario Galaxy, eu achei incrível. Então a primeira coisa que eu já digo, que de cara é muito notável, é que as pessoas conseguem fazer mapas com mais ambientação. Então o cara faz uma tela lá que eu joguei de explorar uma ruína ou explorar uma pirâmide que vai subindo lava, sabe? Meu, só de ter a musiquinha da pirâmide ajuda muito. Deixa a coisa muito mais legal mesmo. Aí teve uma sessão lá que eu tive que fugir de uma parte e começou a tocar aquela a musiquinha do escorregador do Mario CT4, manja? Sim, a do pinguim. Isso, cara, ficou muito bem feito. É um leque muito maior de opções pros caras fazerem as fases. Eu joguei uma cor do Mario Galaxy e concordo, assim, tipo, os caras conseguiram deixar bem mais. Só que é espacial, assim, é um. Eles emanam bem melhor o sentimento. Não, e dá pra reproduzir muita coisa. Tem até aquela. Uma fase que eu joguei daquele pássaro do Mario Sunshine de areia. Pra quem jogou, é um inferno aquilo. O cara conseguiu reproduzir aquilo no Mario Maker 2. Sério, tá fenomenal. Eu gostei muito dessa parte. E isso que quando a gente tá gravando tem, tipo, poucos dias lançamento, né, do jogo. Então, tendência a ter fases melhores. É, então, o legal é que tem uma descrição nas fases, então você consegue ver alguns comentários. E a maioria das pessoas coloca, minha primeira tela, gente. Eu só joguei um pouco do story mode, que eu tenho um pouco de medo de... não medo, mas eu tenho um receio de ficar vendo a fase dos outros e não gostar e ter uma experiência ruim. Então eu fui direto pro modo história pra ver, sei lá, o que a Nintendo colocou aqui. Pouco que eu joguei, que as fases são bem curtas e são, na verdade, fase pra tutorial, né? É pra te ensinar você a criar as coisas. E eu acabei gostando. Tipo, mexi um pouco aqui, acho que vai ser... Não vai ser longo, pelo progresso, acho que vai ser bem curtinho. Que... são 100 fases, né? São 100 fases, mas 100 fases, tipo, não sei se você chegou a tocar, você passa bem rapidinho ali. Então, eu cheguei assim, tipo, eu gostei que cada uma, igual os caras estão fazendo online, mas aí o jogo ensina isso, tipo, pega um gimmick e aproveita esse gimmick, né, abusa dele. Então, tipo, eu não vou falar que eu sou rápido, porque às vezes eu fui meio que na fome pra acabar uma fase e acabei repetindo ela mais vezes do que o necessário, né, eu morri 6 vezes numa fase lá de pegar moeda. Tipo, eu achei da hora, eu tô realmente assim... o jogo ele tem, que nem a gente tinha comentado, que provavelmente era o que a Nintendo queria fazer, de ter um jogo Mario completo. Então você, nessa 100 fases, eu considero assim, você tem um jogo ali com várias ideias interessantes, com as coisas que a gente já viu. Então, mas essas fases elas são bem rápidas, né? Que nem você tá falando. Então, teoricamente, você vai acabar esse modo história bem rápido, né? Então, bem rápido depende da velocidade que você for consumir isso. Mas eu acho que, puta, 100 fases, talvez umas 2, 3 horas pra zerar, eu não faço a menor ideia. Tipo, eu joguei 6 fases e eu achei assim que pra 100 vai demorar. Uhum. Eu joguei umas 2 fases só, eu fiquei mais no online. Mas eu devo dizer que aquele menuzinho no modo história é muito legal. Eu acho bem divertido que eles fazem, que nem no Mario Maker 1, né? Várias referências ao Mario Paint no Super Nintendo. Eu adorava, como posso dizer, algumas coisas estranhas daquele jogo. Principalmente aquele cachorrinho lá que desfazia as coisas. E ele ficou muito bonitinho no modo história. É pra apagar tudo do jogo. Ele acabou fazendo merda lá, mas mesmo assim é um cachorrinho, você não pode... É muito bom o Toad reclamando, falando, é por isso que eu sou um cat person. bem isso. Vocês chegaram a testar o modo de criação de fase? Esse eu não testei porque eu fiquei com medo. Há pouco tempo que a gente tá gravando esse cast, né? Não tive oportunidade de jogar muito. Eu nem pensei em abrir porque eu me saquei que ia abrir e aparecer um tutorial e ia demorar muito. Eu não ia conseguir mexer, sabe? Eu também não tentei porque eu quero ter alguma ideia de como que eu quero fazer o jogo antes de tentar me arriscar em alguma coisa. Então, eu abri, aí abri o tutorial e eu falei, é melhor eu... ver esse tutorial quando eu tiver sem sono ou estiver prestando atenção, senão vou ter que ver esse negócio tudo de novo. Então eu deixei pra depois. É, eu joguei também um pouco do multiplayer. Como eu sou uma pessoa competitiva, eu só joguei modo versus. Eu não joguei nenhum cooperativo. E assim, a minha experiência tem dois extremos. É, na verdade, tem um meio também. Ou a partida é injogável, num nível, porque são quatro pessoas. Quem lembra de Smash, quatro pessoas, às vezes é horrível. E, tipo, é muito pior do que horrível. É, não dá pra jogar, é um slowdown retardado. Nossa. Ah, então é questão de lag o problema, é de tempo de resposta, essas coisas, né? Sim. Tipo, o jogo ele roda... Como ele tem que ter a resposta de todo mundo mais ou menos no mesmo tempo, o jogo ele roda como se fosse um PowerPoint. É, ele tem uma latência alta, né? Exato. Eu até postei um vídeo no meu Twitter de uma partida rodando desse jeito assim. Uma partida não, né? Porque eu dropei. E assim, se você não é rank alto, você pode... Assim, se você não liga pra ranking, você pode dropar a partida quando você quiser. Então, é só desistir da partida e procurar uma outra. E aí, quando roda bem, é muito legal. Mas teve partida ali também que tava meio com latência, só que tava jogável ainda. Então, tipo, eu tive umas... Eu acho que eu joguei umas 10 e acho que duas era injogável. Foi mais ou menos esse a minha história. Mas eu achei interessante aquela... São as partidas, é um que ganha só, e é muito rápido. Tipo, são fases que eles escolhem que é muito rápido, aí às vezes você, tipo, é uma pessoa que teve a sacada, ou se não cagou de fazer a sacada antes e ganha. É interessante, você se sente um retardado às vezes. Deixa eu perguntar, existem elementos que, por exemplo, eu posso induzir um jogador ao erro ou até matar o jogador? Eu, de repente, pegar um casco vermelho e tacar no jogador? Teve, por exemplo, dá pra fazer isso do casco vermelho que você falou, é uma estratégia perfeitamente aceitável. Outra estratégia, por exemplo, é em vez de você subir, tipo, tem uma caixa de power-up, em vez do cara bater na caixa embaixo, eu já vi filha da puta só subindo. Porque tá esperando que eu pule. Aí eu paro e não vou pular. Aí o cara fica olhando também. E aí fica, tipo, dois não se movendo. Ou se não, gente que vai lá e clica em botão aquele... tem bastante fases, dá pra ver que tem bastante fases de switch on, switch off. Né? Uhum. Que aí ativa e desativa a plataforma. Então você vai pular, você se ajeita pra você ir. E o cara passa atrás e quando você tá caindo, ele já desajeita e você morre. Então, tipo, é um sacaneando o outro... E tentando cumprir a fase do jeito mais rápido possível. É, eu vou esperar pra jogar multiplayer, sinceramente. Talvez eu tente jogar mais offline. Eu acabei de testar agora o modo cooperativo. O João falou que tá certo mesmo. O online é uma desgraça, velho. Tá funcionando não, velho. E eu tô aqui no Japão. Nossa, não é questão de... então, não é questão de ser terceiro mundo não. Tá ruim mesmo. É, mas isso acho que tá sendo padrão nos jogos da Nintendo que eles estão oferecendo serviço online, né? No geral, esse serviço online da Nintendo que sempre foi desprezível, mesmo agora pagante, continua ruim e acho isso muito chato, sabe? Mas não surpreende ninguém, eu espero. É que Mario Tennis, no meu caso, funcionava, né? Funcionou muito. Aliás, funciona muito bem Mario Tennis aqui no Japão. É o mesmo servidor, eu acho. Mario Tennis, Mario Kart... Tenta jogar mais algumas que provavelmente, se o Mario Tennis funcionar bem com você, provavelmente é porque são quatro pessoas, a chance de alguém estar lagado é relativamente alta. Então, e se um lagar, acabou pra todo mundo. Então joga mais umas pra fazer uma... pra ver melhor isso, aí você vai ver que, tipo, que não roda tão mal, porque a gente tá no Brasil e não rodou tão mal assim. Eu pensei que ia ser bem pior conhecendo Smash com quatro pessoas. Mas aparentemente a galera de Smash tem uma internet pior. Uma última coisa que eu achei legal, que eu esqueci de comentar aqui logo de cara, eu achei bem legal mesmo, é você criar avatares online lá com o bonequinho e as roupas. Parece que tem bastante roupa pra habilitar. E eu fiquei tentado a ir atrás delas. Já que aparentemente não tem os amiibos agora pra você habilitar os personagens. Pera, roupa do Mii, você falou? É, do Mii. Ah, tá. Eu acho que um não substitui o outro. É, então. Tipo, eu fico triste com a falta de roupa pro Super Mario Bros. Porque era um negócio legal, eles atualizavam muita coisa, né? Você podia jogar com a Hello Kitty, velho. É verdade. E as roupas do Mii eu achei legal, tô lá com uma saiazinha. Ah, mas era só um modo que dava pra usar os Mii também, não era muita coisa. Né? Os amiibos, né? É, os amiibos, era aliás, é o gráfico do Mario Bros, é o pior, né? Então, acho que... Ah, mas é uma adição legal pro gráfico do Mario Bros, sabe? Tipo, ele não tem tanta coisa especial, ele tem um monte de roupa, eu acho Isso é interessante. Cara, era maneiro. Os caras faziam, tipo, o Little Mac em uma fase onde você não podia pular. E se você pulasse, morria. E você tinha só que andar. Achava legal quando faziam coisas desse tipo. É, tematizar, sim. Semana passada lançou Bloodstained para o Switch, né? Uma semana, acho que foi exatamente uma semana depois que lançou para os outros consoles. E assim que saiu o jogo, eu não deveria comprar o jogo, não deveria nem ter pensado nisso, porque eu tô com o Castlevania Hacking no PS4 para zerar, e eu não fiz isso, e outros Castlevania também na fila, mas eu tava tentado numa manhã ruim, e aí eu fui ver os vídeos para ver como que tava funcionando o jogo de Switch. E o jogo de Switch tava funcionando mal pra caramba. Tipo, ele tá feio, ele tá com FPS, a menos FPS, ele tem mais crash, o jogo. E aí eu comprei a versão de PS4, que não é isenta desses erros, assim, ele é bonito, pelo menos, mas só que ele deu um crash enquanto eu tava jogando e ele tem uns slowdown, assim, ele caiu o FPS. E assim, eu aqui, quem gosta de Castlevania? Eu gosto. É, eu não é a minha franquia favorita, só isso. Mas você tem apego pelos Castlevania Symphony of the Night pra frente, né? Os Igavania. É, do DS, especialmente Lord of Ecclesia, etc. Não, eu não gosto, não. Pode continuar. Aliás, eu só queria saber uma coisa. Você sabia que a versão de PlayStation também tava ruim? Tipo, não te ocorreu... Eu vou esperar sair um patch de atualização pra depois comprar o jogo pra ter uma experiência melhor? Ah, não, não é que tá ruim. A versão de PlayStation, ela dá um erro aqui e ali, mas ela tá muito jogável, assim, ela tá boa. Ela não tá ruim. A ruim tá, assim, tipo, é jogável também do Switch, mas só que como eu vou jogar os dois na TV e a do Switch tá muito mais feia, então eu preferi a do PS4. A do PS4 já tinha visto o pessoal elogiando e tal. E erro, assim... tem muito jogo do PS4, tem de vez em quando dar um crash aleatório. E aí, tipo, mas assim, que eu perguntei se vocês gostam de Castlevania, e se vocês sentem saudade, mano, Bloodstained, assim, é basicamente um Symphony of the Night 2.0. Ele é muito parecido, assim, ele tem o mesmo sistema de power-up, level-up. Na verdade, o power-up, ele lembra até mais os DS, porque você baixa em monstro e pega... poder dos monstros, né? Tem o drop do poder dos monstros. Ah, isso aí tinha no Game Boy do Area of Sorrow. É verdade, sim. Tem no Down também? Não sei, isso aí eu não joguei muito, eu não lembro. Mas aí ele tem essas coisas, tipo, ele é um Castlevania, tipo, tem até um cara lá que é muito parecido com Alucard. Então... deve ter cabelo branco, provavelmente. Tem cabelo branco e é um vampiro. e o nome dele é Draculê, no segundo nome. Mano, só tá me parecendo uma run hack com os nomes alterados, sabe? Ah, não, mas ele é bem... Ele toca no ukulele? Puta, não sei. Por quê? Não, Draculele. Ah. Ai, meu Deus. mas, assim, não, ele não é só uma cópia. Ele é muito mais bonito porque, finalmente, eles tiveram que tirar o gráfico de Game Boy, né? O gráfico de PS1 que tem desde Symphony of the Night. Então é um jogo mais bonito, mas ele não perde a essência do Castlevania, né? Pra quem sente saudade, ele tem sistema, tipo, você vai pegando... É Metroidvania, você pega pulo duplo pra acessar no lugar novo, tem todas essas coisas de... Tem que ter o pulo duplo, senão não é Metroidvania. Exatamente, e eu acabei de pegar essa porcaria de pulo duplo. Ô, Jomon, posso fazer uma bateria de perguntas? Manda a bateria de perguntas. Olha, a primeira é... A lentidão que a gente tava reclamando do jogo ser meio flutuante, sabe? Aquilo incomoda? Não. Aquilo, ele eu não sei... É ótimo isso, é muito pensativo da minha parte. Eu não sei porque não incomoda, mas quando você tá jogando, tipo, eu até achei bom numa boss fight porque eu tenho mais tempo no ar pra poder dar o timing da minha porrada. E, é, pode ser isso a razão. E aí quando você tá no ar também, tipo, se você afunda o botão, ela faz aquele pulo. Se você dá um toque, ela faz um pulinho mais leve. É o short hop, né? Sim, termo de smash, né? A minha segunda pergunta é, a personagem principal tem uma personalidade legal ou ela é muito genérica? Eu vou falar que ela é genérica. Ela é, tipo... Ah, mas os outros também geralmente são dos eu não penso nunca em Castlevania como o primor da caracterização, né? E ela é meio genérica, Talvez uma coisa que me incomodou muito nela é que os equipamentos que você coloca na cara muda a aparência. Como assim? Tipo, tem uma máscara da ópera, que é porque eu quero colocar ela porque ela me dá defesa. E aí, nisso, a mina fica na porcaria da cutscene, enquanto conversa com todo mundo, com a porra de uma máscara. E assim, isso, tipo, uma máscara e um chapéu ridículo. E os acessórios da cara. Isso aí, é zoataço. Seria legal se tivesse a opção de desligar. Não tem. Então fica meio tipo... Você fica olhando pra ela e ela tá num clima sério e com uma máscara de palhaço, sei lá, meio... Isso é mó zoado, meu. Eu lembro de um jogo de Resident Evil que, tipo... Não sei se o cara tava com roupa de salva-vidas, não sei o quê. Aí na cutscene com alguém morrendo, o cara, tipo, uma serião e... É muito zoado, sério. Não, mas pensa que no Resident Evil, normalmente, é pós-game que se libera. É, Resident Evil 4, você coloca uma armadura na Ashley e é isso. Ela sempre tá com a armadura chata na cara, né? Me lembra mais Xenoblade, que é, tipo, tá numa cena séria e tá todo mundo de roupa de banho. Me lembrou que eu também não coloquei a roupa de banho no Xenoblade. Vou fazer mais uma última pergunta, que é algo que eu prezo muito em Metroidvania e RPGs no geral. A variedade de inimigo é boa ou é muito repetitivo? Eu não me incomodei com repetição. É perfeito, então. Mas o evidente, né? Symphony of the Night, eu acho assim, Symphony of the Night é o que eu tenho mais fresco na memória, né? Porque eu tava tentando rejogar no PS4. E ele tem bastante, assim, você vai repassar pelos lugares e você acaba enfrentando o mesmo inimigo várias vezes, né? Quando você tá fazendo os caminhos. Sim, sim. Então é meio que o problema que o gênero tem, de você ficar reenfrentando. Mas, tirando isso, eu não me incomodei com o inimigo repetitivo. Até achei uns meio pau no cu, assim, não parecendo nada. E a pergunta pra iniciante, assim, pra quem nunca jogou um jogo do estilo, é acessível? O mapa é bem claro ou você fica meio perdido? Onde você tem que ir nas coisas? Eu acho que é acessível. E ele, e assim, vai, em comparação com outro Metroidvania que eu joguei recente, que é o Hollow Knight. No Hollow Knight, quando você tá fazendo o mapa, você tem que voltar pro ponto de save pro mapa habilitar. Né? É um charme do Hollow Knight. Mas só que isso dificulta, porque você, durante um tempo, você tá navegando num lugar que você não tá conseguindo ver onde você tá. Nesse, quando você vai abrindo, o mapa vai se expandindo. Então eu acho até melhor, tipo, esse pra quem quer começar. E esse aí, se você consegue jogar o Bloodstained, a minha impressão é, se você consegue jogar, você consegue jogar qualquer outro Castlevania. Dos Metroidvania, no caso, né? Então eu acho um bom jogo pra começar. Só, assim, bem da versão de Switch, e que a empresa já falou que tá movendo recurso pra trabalhar na versão de Switch, eu sugeriria, se vai pegar de Switch, espera. Porque não é um jogo barato. $40, não é? É, por aí. Canadenses, eu acho. Eu paguei 150 no PS4. No Switch deve ser um pouco mais caro. Já é caro, tá no PS4, de certa forma, né? Sim, é bastante. Não é um jogo que dá pra aceitar um port tão ruim. A própria Pokémon Company já tinha anunciado, essa semana também rolou uma apresentaçãozinha de Pokémon Masters, que é aquele novo jogo mobile de Pokémon, né, que vai sair para o iOS e para o Android também. No caso dessa apresentação, eles dividiram em duas partes, acho que os 5 primeiros minutos foi uma pequena animaçãozinha, né, um anime que eles fizeram ali com os personagens mais icônicos das séries, né, então eles fizeram uns timezinhos ali e mostraram... Sei lá, um pouco desse mundo novo que eles estão apresentando do jogo, né? Enfim, você sempre vai ter grupos de 3 personagens se enfrentando, então eles colocaram o rival do Diamond Pearl, colocaram um protagonista de Black White, protagonista de Omega Ruby Alpha Sapphire, né, etc. Dividiram entre 2 grupos e foram mostrando. Sim, e não por coincidência são os personagens que estão no jogo. Porque a gente sabe até agora que tá no jogo, né? Algum pré-release eles não falaram que ia ter 65 personagens? É, 67, se eu não me engano. Uns 2 personagens principais, assim. E o mais engraçado é que eu vi um monte de personagem, pra mim pareceu tudo personagem novo. Eu não reconheci quase ninguém. Muito bom. Nossa, e vocês, sei lá, são os mestres da animação, vocês gostaram? Eu achei que. Eu não sei porquê, mas eu achei que tava meio estranho os personagens. Nossa, cara, a dublagem tava faltando de alguns. Então era engraçado alguém falando, mas outros personagens abrindo a boca na batalha, parece que não saía som. Cara, é esquisito. Se eu não me engano, quem produz a animação é a mesma do estúdio que tá produzindo agora o anime de Pokémon Sun and Moon, né? É, que produziu sempre o anime de Pokémon Sun and Moon. É, de Pokémon. Ah, é a mesma? É o mesmo estúdio? O estúdio nunca mudou. E é a mesma que produziu o Generations e que produziu também aqueles curtas de... Aquele curta de Black White. É, eu não sabia, faz a menor ideia. Mas eu acho que a impressão do Jeff de discutir a personagem nova, assim, é porque tem muito, sei lá, líder de ginásio que a gente não lembra de cabeça, sabe? Mano, é Rosa do Pokémon do Black White 2, sei lá, eu não lembrava. É, eu vou falar assim que eu lembrava de todo mundo e o nome da filha também, então. eu não conheci uns dois ali, acho, na real. Tipo a Flannery do Pokémon... Ela é maravilhosa, não, mano. Impossível esquecer dela. Mano, é muito show de bola. No Omega Ruby Alpha Sapphire, eles subiram muito. Tipo, ela fica envergonhada falando com o treinador, porque ela acabou de pegar o do vô dela, eu acho, que era o líder de ginásio. Ela ficou, ai, eu quero batalhar com você, você vai me desafiar. Ela gritando, é muito bom, velho. É, no jogo, né? No anime, eles pioraram ela, mas não sei, nem se entra no caso, né? Aliás, o anime eu acho uma bosta porque o Ash tem que limpar o ginásio com ela, assim, não tem nada a ver. Nossa, cara, não, a gente desconsidera essas coisas. É, só concordando com o Jeff, eu também achei, assim, eu até fui pesquisar, eu sabia do estúdio de animação, porque eu fui pesquisar o estúdio de animação, porque eu achei a cara dos personagens muito estranha, assim, eu tava achando... Tudo muito, muito feito nas pressas. Eu olhei e falei, caraca, eles colocaram os caras de baixo orçamento aqui. Dragon Ball Super, né? Nesse nível. É, isso. E a cara do Lance tá de drogado. Parece que ele tá com crack. Sério, ele usou crack. Ah, a protagonista de Black and White ali também tem umas partes estranhas aqui. Distorceram a cara dela, tá toda retardada. Então. Assim. Pô, mas assim, fugindo da animação, convenhamos que no jogo os modelos 3D estão bem feitos. Sim, que é bonito, são bonitos. Eu até me impressionei que eles estão trazendo, é porque vai vender, né? Mas. Vender um pouquinho isso aí, mas é impressionante que eles tiveram paciência de fazer aqueles modelos 3D. Ah, mas é que aí eles podem reusar pra qualquer outro jogo, né, mano? Será? É, eu acho que eles podem, não só pros jogos mobile. Sim, eu concordo, eu tô esperando um Pokémon World Tournament. É, porque a gente vai ver o Red fase adolescente revoltado com calça de fogo, né? Oh, e não, o design do Red versão Hokage tá da hora, hein, mano? essa jaquetona, achei legal, mano. Tá maneiro mesmo. A parte disso, eles mostraram um pouquinho de novos recursos que vão ter no jogo, né? Eles apresentaram um pouquinho do jogo, mas acho que não é muito mais do que a gente tinha visto, exceto, sei lá, que eles deram maiores detalhes. Por exemplo, do modo de batalha, né? Eles estão chamando que esse modo de batalha é de modo de batalha em tempo real. Então, você vai ter umas barras ali que você vai ter um certo tempo pra você usar as habilidades, né? Enfim, normalmente durante o jogo você vai enfrentar o computador, né? Uma inteligência artificial. Então, esses dois, eles vão acontecer, essas batalhas elas vão acontecer em tempo real e você vai ter que gerenciar o seu tempo controlando três Pokémon de três treinadores. Uhum. Eu achei meio que uma pegada Pokémon Go, que em sentido de vai acontecendo a luta e as barras vão enchendo, né? Uhum. Só que esse você não escolhe, você não tem que ficar clicando que nem um imbecil pra bater. Você deixa lá e a sua escolha é, eu vou soltar esse golpe fraco com duas barras ou vou esperar mais um pouco e soltar um golpe forte com três? Não, você tem quatro golpes, se eu não me engano, por Pokémon você tem quatro golpes. É, mas aí você vê o custo de barra embaixo dos golpes também. Sim, sim. Então vai qual era o Leaf, esqueci, aquele que tira o SP ataque. Leaf Storm? Leaf Storm era 3, aí tinha um golpezinho mais bostinha que era 2. Então aí eu acho que vai ter esse gerenciamento em 3 ao mesmo tempo, né? É, acho que não podia ser muito complexo, porque os jogos que estão vindo pra mobile, teoricamente eles têm que abranger um público maior e por causa disso ter um pouco de casualidade no jogo, né? É, pelo menos a mecânica não pode ser muito robusta. Eles têm que fazer algo que seja mais prático, até para jogadores que não estão acostumados com a mecânica de batalha em Pokémon. Eu acho que, assim, tá um bom meio termo. Eu gostei do que eu vi. Eu acho isso mais legal do que até do que tá na franquia principal, que você só escolhe um, cada um escolhe um e espera o turno acontecer. Você ter que pensar no tempo de recarga te faz você, sei lá, às vezes usar um ataque mais básico, mais fraco, pra você, sei lá, tirar aquele restinho de HP. Aí tem uma, sei lá, uma dose de você, de estratégia de você apostar em, levando em conta o tempo que você vai poder atacar de novo. Eu acho mais divertido. E considerando que tem um gerenciamento também dos golpes, dos especiais dos treinadores, eu acho que fica, na minha opinião, fica até um pouco mais complexo que uma batalha se fizesse um contra um de Pokémon a lá na série principal. Então acho que é até que é complicadinho ali o que, que você tem que fazer, assim. A não ser que seja tudo Mindless e basta apertar todos os botões e tudo funciona. A gente reclama muito dessa questão da Game Freak não renovar modelo, etc. Na verdade, eles sempre colocam um gimmick novo no jogo canônico, né? Que aí muda todo o meta, porque já tem toda uma complexidade do jogo de Pokémon canônico no modo batalha, considerando em EV e por aí vai. Esse jogo, eles refizeram tudo. E... que nem o Jumão falou, além da gerência dos golpes e das energias e do golpe fraco, do golpe forte, você ainda tem esses outros golpes de treinadores e tem mais um, acho que se não me engano eles explicaram, ó, que você pode usar um golpe defensivo, pode usar um golpe mais, diferente, tem diferentes tipos de Pokémon e diferentes tipos de treinadores, né? Tem um que é defensivo, ofensivo, técnico e por aí vai. Então, essa gerência, ela cria uma complexidade que você nunca viu antes, é novo no mundo de Pokémon, e eu acho que pode se agradar, né? Talvez seja um teste, pode ser que eles até façam uma integração no jogo canônico. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Parece que tá mais interessante que a franquia principal. E um detalhe interessante é que, pra quem tá sentindo falta de Z-Move, que não vai ter no Sword and Shield, eles meio que foram parar nesse Pokémon Masters. Porque eu vi um golpe lá que mudou o fundo e o Pokémon fez um golpe lá bem devastador. E aquilo pra mim é Z-Move. E aparentemente vai ter Mega Evolução também, não sei, o Red parece que tá com uma pedra, não tá? Então, isso aí virou, esses golpes do treinador, assim, pelo que eles falaram, você tem um golpe, suporte do treinador, e aí, que nem o Mario comentou, então ele pode dar buffs, pode curar, e aí tem, cada treinador também tem um especial, e aí que aí eles entraram nessas mecânicas diferenciadas. Então, provavelmente quando, já mostrou Mega da Corina, né, que é a treinadora que tem o Lucario. Então, quando ela faz o especial dela, ela ativa a Mega Evolução do Lucario. O Lucario, nesse golpe, ele tá com a forma da Mega Evolução e dá um soco. E a... E agora eu esqueci o nome da menina, mas a menina fantasma de Samun, ela faz a... Ela não faz a pose, mas só que o golpe que sai é o golpe do Z-Move. Então foi tudo parado ali. Então tudo parou ali. E eu acho que o Dynamax também, quando entraram os treinadores de Galar, se o jogo for atualizado, né? Parece que vai ser um jogo serviço. Então, quando entrar o Galar, eles provavelmente vão fazer um golpe e vão fazer o Dynamax na hora de fazer o golpe. Caraca, você vai ter que jogar no tablet pra conseguir ver tudo, cara. Ou em realidade aumentada, né? A gente joga no chão e sai da tela. Então, a gente tinha discutido que talvez você pudesse fazer uma combinação de treinadores e Pokémon. E talvez quando fosse o Pokémon original do treinador tivesse algum buff, né? No final não é isso. Cada treinador tem um único Pokémon, aparentemente, né? O que não impede, por exemplo, de repente eles lançarem uma segunda versão do mesmo treinador com outro Pokémon. De repente eles podem lançar, por exemplo, um Red com um Venusaur. O que eu gostaria que acontecesse, né? O que vai acontecer? Sabe o que eu acho que vai ter? Tem aquele treinador de Hoenn que tá com Treecko. Pô, você vai dar o inicial da primeira evolução pro cara, meu? Que tal tem as evoluções aí no final, o Sceptile? Talvez o Brandon é o nome dele, né? Eles se chamam de Brandon. Mas tem um outro nome também que eles... Fala Brandon, que é o nome americano dele. Então, a questão é que... Como a gente tá falando, provavelmente esse jogo vai ser um gacha, né? Então talvez o Brandon com um Treecko seja, sei lá, um 3 estrelas, considerando de um range de 0 a 5, de 1 a 5, talvez um 5 seria o Brandon com um Sceptile, né? E com toda certeza, assim, você vai ter o Red de Alola com o Blue de Alola em especial de verão, sabe? Porque tem as roupinhas diferenciadas. Talvez com um Raichu, né? Não sei, de algo... Vai ter de preto e branco lá, aparecendo original, sem cores. Isso seria do caralho. Eu não duvido, porque Fire Emblem Heroes faz isso, tipo, de trazer personagens com roupas clássicas. Então, ia ser a turma toda na primeira geração, preto e branco, ia ser muito louco, cara. mas, Jamon, me explica como é que funciona no Fire Emblem Heroes. Esses personagens que tem uma roupa secundária, eles são outro personagem? Por exemplo, você consegue colocar dois personagens iguais, iguais, sim, mudando a roupa? Sim, você consegue fazer, no estado atual de Fire Emblem, você consegue fazer um Eu acho que... Eu não lembro se o maior número que tem é 6. Então, tipo, em modos que você consegue ter 6 personagens, você consegue deixar 6 personagens iguais. Né? Iguais sendo o mesmo personagem com roupa de casamento, entendi, roupa de tomar banho, roupa de não sei o quê. Entendi. Tipo, 5 Lucinas e um Marf, né? Tipo isso. Daria. Ou 6 Lucinas. Ou dá na mesma, né? Tanto faz. Mas... Porra, me incomodaria ter um time de red, red, red, sabe? Mas um red de roupa de banho, um red com roupa do início e um red que veio nesse jogo, né, com o casaquinho, então... E todos quietos. Não, Pokémon multiverso, mano, isso pra mim não faz sentido. Eu pra mim, infelizmente, é canon e... Nossa, isso é muito jogo. É canon? Isso não é canon, tipo, você não encontra um Pokémon outro personagem multiverso igual, é assim. Canon. Ah, mano, aonde isso? Ué, Sun Moon mostrou o multiverso. E Ultra Moon concluiu o multiverso. Aqui é historiador de Pokémon. Ignora esses dois jogos aqui, né? Não, mas o final de Ultra Moon vai aparecer em algum lugar ainda. Se pode até ser nesse jogo aí, falar: ah, a gente tá abrindo múltiplos universos e a galera toda tá se reunindo. Igual eles fazem com Fire Emblem. Fire Emblem é filho encontrando pai e foda-se. O que vai acontecer, Jamon, é que eles vão acordar e tudo vai ter sido um sonho. O Samun não existe, a Nintendo vai falar, não, pulou aqui, era tudo um sonho. O Red estava de férias, ele tava sonhando que ele tava de férias. E a gente tem também aquela equipe rival, que a gente não sabe o que, que é, que mostraram, né? Alguns personagens que não são da franquia, até agora. Então, tipo, a gente não sabe o que, que eles são, né? Se de repente eles meterem um louco e falar, a gente quer o Dialga. Aí já dá pra controlar o espaço e brincar com a dimensão. É, um deles parece até um vilão de JoJo lá. Deixa eu perguntar pro Jeff, então, que ele é o mestre dos gachas aí, tá jogando 8 gachas ao mesmo tempo. E aí, você ficou empolgado com esse jogo? Eu já tava empolgado com esse jogo. Eu gosto de jogo de celular e gacha é melhor. Tudo que você coloca gacha fica melhor. Principalmente quando é de graça. Verdadeiro japonês. Quando é de graça, a gente gasta ainda mais, né? E falando nisso, eu não sei. Eu acho que talvez a minha empolgação caia um pouco nesse Pokémon Masters, porque eu ainda tô com saudade de jogar Mario Kart. Não sei. Eu fiquei meio órfão sem o jogo. Mas acho que, como vocês, acho que o Mario não gosta de gacha, e só que agora vai ser Pokémon, ele vai falar que gacha é legal e vai entrar. Não, o Dragalhost eu gostei bastante até. É, porque todo mundo precisa de gacha. Você ter pares diferentes, sei lá, com pessoas. Tipo, não é todo mundo que vai ter o mesmo personagem, isso é divertido. Não, eu gosto. Eu não gosto muito de sistemas de batalhas que são meio auto-battle, né? Bom, isso me incomodaria se esse jogo fosse completamente automático, assim. Então, todo jogo precisa, sei lá, na minha opinião, os gachas precisam de um modo automático porque eles têm muita relação com fazer grind, né? Eles você ficar rejogando. Então, tipo, quando essas coisas... Eu, por exemplo, agora, nesse exato momento, tô deixando o Fire Emblem rodando no automático. E é porque eu não vou jogar isso aqui, tipo, não é uma parte que eu me divirto quando tem um desafio. Se é só ficar mexendo a mesma coisa pra fazer missão diária, não é legal, entendeu? Eu acho que é importante. Não, então, olha só, no Dragalhost, quando você deixa no modo automático, ele vai andando sozinho, mas a tendência de ele se ferrar, principalmente em fases muito difíceis, né, é muito alta. E pelo menos em Pokémon, se tiver um modo automático, eu esperaria que fosse isso, sabe? Sei lá, você configura um modo automático lá, se não tiver uma maneira de você configurar uma estratégia, de repente, usar golpes fracos enquanto, minha barra de... Colocar uma série de condicionais lá, não vai ter. Então, pelo menos que não seja uma IA aperfeiçoada que simplesmente batalha melhor que eu, assim. Ah, não. É marca de gacha, é IA ser uma jumenta. Ah, tomara. É registrada. E Dragalos, por exemplo, eu quando tava jogando também deixava muito auto battle, principalmente nas missões diárias que, porra, dava pra dormir enquanto jogava, sabe? Então, aí você deixa auto battle. Mas é óbvio, essas missões difíceis são as missões que você quer jogar, que aí essas são as divertidas. É, o Dragalos eu acho que ficou bem equilibrado. Agora, o resto, assim, dos melhores jogos que eu joguei, eu achei bem piegas, assim. Vale citar, sei lá, Pokémon Quest. Ah, mas ele é bem gacha mais ou menos, né? É bem gato zoado mesmo. A gente termina com esse lixo do Pokémon Quest atrapalhando Masters. Nossa, pior que comparado mesmo é um lixo. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós leremos comentários que vocês deixaram no site, na página do episódio. E nesta semana nós tivemos... não sei quantos comentários. Três comentários, então o Jamon vai fazer as honras, por favor. É, o primeiro comentário foi do nosso amigo Rodney Vinorelana. A primeira coisa que ele comenta é uma coisa que a gente não falou aqui, que é sobre o falecimento do youtuber Ética. E ele falou que crê que é sempre saudável fazer uma reflexão sobre a nossa vida e ver se tá tudo bem com a gente. É, foi pesado esse acontecimento, foi uma tragédia. Eu não sei se vale muito a gente entrar em detalhe, porque aí a gente vai começar a discutir sobre saúde mental e etc. Só acho que vale citar que, cara, a depressão bate em todo mundo sem motivo. Ele, assim, aparentemente, pra quem tá de fora, obviamente, a gente não conhecia o cara profundamente, só o que ele apresentava na stream e vídeo no YouTube. Ele era um cara saudável, em forma, ele fazia o que gostava, então ele trabalhava com essa comunidade da Nintendo, ele era famoso até relativamente, né, dentro desse público que ele conhecia, então aparentemente ele não tinha traços de que teria depressão, mas depressão não tem motivo, né, ela simplesmente acontece e vale sempre a gente estar conversando com as pessoas sobre o que a gente está sentindo. Eu acho que é só isso que eu faço, mas não quero tentar entrar em detalhes porque não é uma zona de que eu tenho dominância, sabe? Expertise. Foi uma tragédia, mas meio que uma tragédia anunciada. Porque ele já tinha dado algumas vezes, tipo, breakdown, assim, e sair do YouTube. A galera sabia que ele não tava bem, e até a galera, tipo, que você tem muito dessa cultura da internet, de você ser um troll, você vai encher o saco dos outros. Então, e muita gente ficava duvidando dele, falando, ah, você é carente pra atenção, né? Na verdade, eram termos mais pesados, mas eu prefiro usar esse. Então, também você vê, tipo... É sempre uma lembrança de quem tá produzindo conteúdo, principalmente quem tá produzindo conteúdo sozinho, num canal sozinho, a pessoa fica solitária. Tem essa tendência porque você trabalha isolado. Então... É uma cobrança muito forte também, né? Cobrança por visualização, por esse crunch que você também tem de ideia, de criatividade. E também tem a questão da comunidade, né? Ela exige conteúdo, a comunidade, né? Não só a exigência, né, mas às vezes, por exemplo, você tá trabalhando, você tem um vídeo, por exemplo, 80 comentários positivos, mas um negativo, é esse negativo que vai ficar na sua cabeça, é um trabalho bem complicado, você não tem suporte das plataformas para lidar com pressão negativa, então é difícil. O que eu digo é o seguinte, depressão não é frescura. E se você sente que precisa de ajuda, procure ajuda. Não deixe acumular. Vá a um psicólogo. Não tem problema ir no psicólogo. Muita gente vai. E é muito importante você cuidar da sua saúde mental, assim como você cuida da sua física. As duas têm que andar bem. Elas têm que andar, caminhar bem alinhadas. Eu só queria tocar nesse ponto que o Lucas falou. Bom, pelo menos de procurar ajuda ou procurar psicólogo. Eu não sei se é porque eu sou velho ou convivendo com pessoas mais velhas, mas o que eu vejo muito é que às vezes eu sinto que as pessoas têm preconceito contra psicólogo. Quantas vezes eu já ouvi falar, nossa, você vai pagar X no psicólogo? Por que, que você não faz com seu dinheiro uma coisa melhor? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. Que procurar ajuda para sua saúde mental é importante também. Não fica desvalorizando. Às vezes não é nem o psicólogo que você precisa, às vezes é outra coisa. Às vezes é a igreja, às vezes é, sei lá, procurar alguma coisa para você fazer, qualquer coisa. Cada um tem a sua saída. Mas o importante é manter a cabeça ocupada e pensando em algo positivo e ficar batalhando para isso. Eu acho que tem que. A gente tem que prestar atenção não só nos outros, mas como a vida é cheia de altos e baixos, acho que você tem que sempre levantar a cabeça e colocar um foco em alguma coisa para não cair nessas armadilhas de depressão ou coisa do tipo, que chega até você fazer coisas ruins que nem esse youtuber fez. O que aconteceu com ele, provavelmente, não é que ele estava planejando que isso acontecesse, ele fosse se suicidar. É um gatilho de algo, ele tá num dia ruim, numa situação ruim, e naquele momento ele decidiu, sabe, fazer aquilo, é um momento só que acontece. Então, pra trabalhar isso, acho que é importante tudo isso que o Jefferson falou. Eu também não quero me estender muito nesse assunto, eu concordo muito que é um tabu ainda, eu acho que a gente tem que parar com esse tabu. Eu já entrei numa discussão uma vez no Twitter, que sem que eu comentei pra uma pessoa querida até, eu falei, olha, acho que vale a pena procurar uma ajuda profissional, né? E a pessoa ficou completamente ofendida, falou que eu tava sendo completamente invasiva, etc. Eu fiquei muito mal com isso, mas depois eu refleti comigo mesmo que não tava sendo. Eu acho que a gente tem que parar com esse tabu. É, tudo bem que vai de cada um, mas é um médico especialista como qualquer outro. É um processo científico. Terapia, psicólogo e psiquiatra é um processo científico, é um processo medicinal. E então, mano, vale a pena aí. Independente se você estiver se sentindo mal ou não, vai, que você sempre tem alguma coisa guardada assim que você pode trabalhar pra melhorar e se livrar disso. É, e caso aconteça qualquer coisa, conversa com alguém. Tem alguém que vai te ajudar. Tipo, tem gente. Uhum. Você nunca é uma pessoa. Se você sente, ah, nossa, eu tô jogando um peso pra cima da pessoa. Nunca, nunca. Não é pra pensar isso, velho. E quem. Se alguém te jogar na sua cara e falar assim, ah, não, tu é um peso, essa pessoa não vale a pena também. Minha opinião. Sendo meio hardcore aqui. Bom, mas vê os comentários. Né? E continuando o comentário, agora mudando completamente de assunto, ele fala sobre, pra tirar um pouco do hate em cima de Sword and Shield, pra gente falar sobre as nossas memórias favoritas, assim, os melhores e piores momentos que tiveram jogando a franquia da Game Freak, né? E aí ele fala do dele, que o melhor são dois, que foi a batalha final contra a menina maluca do episódio Delta, dos remakes, e ter completado a Pokédex do Pokémon Silver no Game Boy. E que o pior, que são dois também, é que a mesma Pokédex que ele completou, ele não podia reutilizar no Ruby Safira, e que a batalha final pela Liga em Ultramoon contra o pior personagem do jogo, na opinião dele. E ó, a mina maluca é mancada, velho. A mina treinou a vida inteira pra você cagar em cima dela no final. Eu tenho até que na manga aqui alguns de melhores. Acho que o primeiro é também de completar Pokédex. Quando completei no White 2, eu me senti muito realizado mesmo. Que geralmente eu ficava faltando sempre alguns Pokémons e eu ficava triste. E o segundo momento é quando no Diamond Pearl, quando encontrei aquela treinadora que tinha o Lucario. Eu fiquei procurando o jogo inteiro esse Pokémon que eu tinha gostado muito e não achava. Eu tava achando que ele era algum tipo de lendário até, por causa do filme também. Aí eu vi que tinha um personagem lá numa ilha, que ele dava um ovo. Aí na hora que eu choquei esse ovo e são um Riolo, eu fiquei feliz pra caralho. Porque eu achei que era especial porque tinha um Pokémon raro, sabe? Aí depois vi que tava pra bridar e foda-se, todo mundo tinha um milhão de Lucarios. Mas você não sabia que era o ovo do Riolo? Eu não sabia que era o ovo, eu só fui indo assim. Sério, eu fui bem inocente. Eu já li a revista, então... Não, eu não li nada. Já. Pra mim era tudo novidade, então eu, tipo, pulei de alegria, cara. E piores momentos, um deles é jogar o Sun Moon. Porque, não, de verdade, eu não consegui passar nem na metade direito. Aí eu fiquei bem triste mesmo. E o outro momento ruim foi ver a maquete no Horas lá. Aquilo foi bem, bem triste mesmo, porque o Emerald eu joguei bastante, eu adorava Battle Frontier. Eu achei que ia poder revisitar cada um daqueles lugares e enfrentar os Battle Brains, acho que era o nome. Frontier Brain, né? É, Frontier Brain. Isso. Achava que ia enfrentar, não teve e fiquei bem broxado. Cara, melhores momentos, batalha contra a Cynthia, memorável. E deixa eu ver, capturar qualquer lendário que seja ou no Ruby Safira ou no Diamond Pearl, que era difícil, por exemplo, capturar o Arceus. É puta evento do caralho. É, agora, piores momentos, cara, a WoW inteiro é um. Qualquer momento é a WoW, vou colocar dentro de um. E o segundo, não sei, acho que é a WoW inteiro, velho. Vai a WoW inteiro. Não, tem um segundo. É, eu falei capturar lendário no Diamond Pearl e no Ruby Safira, mas capturar o Groudon no Omega Ruby Alpha Sapphire foi depressivo, assim. Porque é muito fácil, a animação é besta, enfim, não gostei. O meu melhor momento foi Transfer Pack Dodrio Velocidade vezes 3 no Nintendo 64. E outro melhor pra mim também foi quando eu tava viajando de carro, Porto Velho pra São Paulo, 3.200 km. Sei lá, era alguma. Acho que era tarde. Jogando meu Game Boy Color no carro. E eu mal tava enxergando, porque tava muito claro. E eu só ouvi aquele som diferente, e eu fui lá e capturei um Pokémon. Aí eu vi que era uma Kakuna verde, que virou uma Beedrill Shiny. E eu fiquei tão feliz, acho que esse foi o melhor momento. Eu tava sofrendo na viagem longa do cacete, e apareceu um Shiny do nada, aquilo ali foi... Você sabia que era Shiny? Eu sabia que existia, mas aquele foi meu primeiro Shiny. Aí quando eu vi assim, quando o sol foi baixando, eu falei, nossa, isso é verde mesmo. E a verde é minha cor favorita, eu fiquei muito feliz. Apesar que o Pedrinho é um porre, né? Não dá pra usar pra nada. Pior momento foi o Jomon me apressando a jogar Let's Go pra gravar o podcast. Caralho! Tô brincando. Pior momento acho que foi... eu tava chorando aqui já. Pior momento foi quando eu perdi o save do meu Pokémon amarelo. Aconteceu alguma porra, coisa... Porra! Isso aí já eu... aconteceu comigo. Perdeu o save acho que foi a pior coisa. Eu já perdi o save do Emerald depois de vencer, assim, zerei e falei, mano, eu vou pro pós-game, da hora agora, hein? Quando eu fui ver, mano, save files corrupted, nossa. E a outra coisa, foi quando lançou Pokémon Yellow no Virtual Console, eu joguei aquilo lá e falei, meu, que merda que eu gostava, isso aqui é um lixo. Eu acho que esse é o pior momento, com certeza. Os meus melhores momentos, eu vou dar dois, e pior eu não lembro de nenhum, porque Pokémon não teve pontos fracos na minha vida. Mas o primeiro melhor momento foi o início de Pokémon XY, porque na época, tipo, é muito mais o sentimento que eu tava, porque eu consegui comprar e a minha irmã começou a jogar, e tipo, foi a primeira geração, início de geração, depois de muito tempo que eu e minha irmã começamos a jogar junto, de novo, porque ela tinha parado de jogar videogame, e aí ela foi se reinteressando em Pokémon, e aí XY foi tipo, foi o momento lá, a gente tá descobrindo uma geração nova juntos. Então foi ter esse ponto mágico pra mim em Pokémon XY. E o meu segundo melhor momento não tem relação com o jogo, mas talvez tenha relação com a durabilidade da Nintendo, é que eu no Pokémon Leaf Green eu lembro que eu peguei e depois de roubar os Harikens da minha irmã, que talvez possa ter feito ela parar de jogar ou não, a gente não discute isso, eu peguei o meu Blastoise pro nível 100 e aí eu tava meio que descansando na cama e eu levantei. E aí o meu cartucho caiu num copo d'água que tava no chão. Aí eu olhei e falei, puta que me pariu, eu perdi o meu Pokémon, perdi tudo. E aí eu fui lá, sequei o bagulho, e quando eu cliquei de novo lá, funcionou, eu olhei e falei, mano, é que Deus do comando. Aí no lugar do Blastoise tinha um Missigno, né? É que o Blastoise é de água, então ele sobreviveu à queda na água. Eu tava pensando nisso. Eu pensei nisso quando era menor, velho. Agora você tem um flashback. E esse Blastoise anda comigo até agora em Alola, então tá tudo bem. Em Sword and Shield, será que vai andar? Ele vai ficar em casa, entendeu? Home. O próximo comentário é do Diego Cândido. E ele começa a galera não se cansa e ele começa a criar novas especulações e expectativas. E a dele para jogos da Nintendo é de um novo Mario e Luigi. Ele perguntou qual é a nossa. Nossa, eu nem pensei. Sério, né? O Mario Luigi é o Mario RPG que ele tá falando, né? Sim, Mario Luigi é RPG. Seria muito louco, eu amo essa série, mas eu acho difícil. Mas pra ser sincero, eu não parei de pensar, tem muito jogo pra esse ano. Eu não parei de pensar, mas cara. Você acha difícil o quê? O Mario Luigi, por enquanto eu acho difícil. Vai demorar um pouquinho. Ah, não, mas vai sair. Vai sair, mas acho que vai demorar um pouquinho ainda. Ah, não, concordo, é que tipo, vai... Isso pra mim é... Vai sair, Paper Mario vai sair, é aquela coisa, é só tempo. Não tem mais nada. Então, questão de tempo. Mas o que ele quer saber é o que vai sair, né? Não, é especulação e expectativas. O que, que a gente espera aí num... Chutes, assim, um futuro. É bem, bem aberto. Ele tem expectativa, especula que um dia vai ser um Mario Luigi, ou tem expectativa pro novo Mario Luigi. Eu tinha expectativa, na verdade, ao invés de lançar o Mario Luigi, de um novo Mario RPG, mas, cara, isso nunca vai acontecer, eu acho. Eu acho que vai. Wave Racers. Eu tenho esperança que Pikmin não morreu. Pronto. É isso. Wave Racers com o seu brinquedinho aí do Abo agora não rola? É que geralmente deveria ser mais uma demonstração de início de console, então entendi, não sei. Entendi. Mas eu acho que eu vou com o Jeff e considerar que Pikmin não morreu. E que um dia eu não sei, nunca vai acontecer, mas que um dia Mother 3 vai sair. É a minha expectativa. A esperança nunca morre. É esperança, o nome disso é esperança. O dia que sair, você pode se aposentar do cast, velho, que você já fez sua contribuição pro mundo. E o último comentário é de uma pessoa com nome muito engraçado, mas eu vou falar ao contrário. O Rabei Jalim. Mais uma vitória do jogo justo. É, a gente sabe de quem que é, né? Talvez. É, pra quem não entendeu, escute o podcast anterior aí que a gente comentou alguma coisa aí. Altos elogios aí. Pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site na página do episódio e comentar o que você achou da nossa discussão, se você tem alguma crítica, sugestão, se você jogou algum dos jogos que a gente comentou, quais são suas opiniões, ou o que você jogou, o que você achou do Pokémon Masters, ou se você tem alguma pergunta ou qualquer coisa que você queira ver a gente discutindo, deixe seu comentário que a gente vai discutir no próximo episódio. Eu me impressiono com o quanto ódio a Lola recebe nesse podcast. Eu não me impressiono com quanto ódio a Lola recebe nesse cast. Eu também não me impressiono quando vocês falam de Pokémon, enquanto vocês deveriam estar falando de Mario Maker. Para vocês aí, ouvintes, mostrem aí que vocês gostam de Estação 64, faz uma fase aí em nossa homenagem. Então é isso, até a próxima. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.